Tem gente que come office boy, gente que come carne de boi, gente que come e acha bom urubu, rato chipurão, gente que come os restos no chão, come com os olhos, come com a mão. Nosso destino é mesmo comer. Comer é bom, comer faz crescer. Come banana, come feijão, come poesia da congestão. Gente que come filé mignon, mas o que eu gosto é gostar de comer carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Gente que come office boy, gente que come carne de boi, gente que come e acha bom urubu, rato de porão. Gente que come os restos do chão, come com os olhos, come com a mão. Nosso destino é mesmo comer. Comer é bom, comer faz crescer. Come banana, come feijão, come poesia da congestão. Gente que come filé mignon, mas o que eu gosto de comer carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana. Yo, yo, yo. Carne humana, yo, yo, yo. Carne humana.